dúvida, seu M Transponder 5020-5514. O TIP 5514 decoda 1-7. Gente, 1-7, mantenha a curva à esquerda no perfil da Puca Jamo, e Pajamo direto Aracaju. Ok, decolando então da 1-7. A possibilidade de decolarmos a carteira 35? Gente, o TIP 5514 aguarde para a coordenação então com o controle. Ok, pode ser a 1-7. Ok, então decoda 1-7 com o perfil da PUCA, Jamo, DCT, Aracaju, transponder 5020. Ok, então decolando a 1-7, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo. Contingimento Crash, eu volto para o pushback, acionamento, trip 5514. O dia de novembro, foi bom dia, informação à Índia, ajuste no 03, confirme o setor de voo? Na cabeceira 97, o azul 4069. Salve, Vitor Juliette, informação de acorreto, Justino 03, aguarde, número 2 para cópia. O Índia November Alpha está pronto para cópia? Índia November Alpha autorizado, voo local, Salvador, toque remetindo Vera Cruz. A 1.000 pés, decola 1-7, primeira curva direita, saindo no corredor axé. Controle Salvador operando em 1.19.35, torre 1.12, acione transponder 0171, Índia November Alpha. De novembro, eu confirmo em pessoas a bordo. 02, pátio 4, para acionamento e táxi, chame agora, estou em 1.12, um bom voo. O Alfa Vitor Juliette confirma o toque emitindo Vera Cruz. Paz não. O Índia November Alpha autorizado de acionamento, reporta para o táxi. O Alfa Victor Juliette pronto para a cota? Alfa Victor Juliette autorizado voo local, Salvador, até 20 milhas de corredor forte. Decola da 1-7, primeira curva cheia, saindo no corredor forte, 1.000 pés. Controle operando em 1.9.35, torre 1.62, acionando transponder 0151, Alfa Victor Juliette. Vitor Juliette confirma, empate 4 e 2 a bordo. Ah, Vitor Juliette com acionamento e táxi, chama agora, estou em 1-8, só 62, ajustando 0-3. Azul 4069, decolada aos 44, controle 1, 19, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, decolou. Azul 4069, bom dia, contato radar, suba para o Nibs, voo 360, saída da El. Da El para o 360, 4069. November Alfa, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 7, reporta para ingresso Índia November Alfa. O último chamou a torre. Gente, Alfa Victor Juliette, autorizado táxi até o ponto de pegada no 7, número 2 no setor. Reporta para ingresso Alfa Victor Juliette. Pode aprovar, Brise. Aguarde. O Alfa Tang Tang, inicia o táxi, pode para o cruzamento da 17, chamando a torre 1 no edição 612. Azul 4069, mantenha a saída e suba restrito a nível de voo 320. Mantenha a saída restrito 320, Azul 4069. Alfa Tango Tango, chame Torre 1 no 8, direção 62, com o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango está autorizado cruzamento, reporta livrando a pista na Quebec, Alfa Tango Tango. Tango, táxi via Mike Lima na Lima Chama Torre, 198, decimal 612. Azul 4069, chame Recife, 125, decimal 1133, decimal 25. 125, decimal 1133, decimal 4069. Gente, Alfa Tango Tango autorizado a Lima, parte principal para o parte 3. Lá tem o sinalizador. Solo 3554 para pushback e acionamento. 3554, aguarde. Aguarde, 3554. Abração. Alfa Tango Tango, confirme a posição que está acionada no Pat 3. Ingresso na 1-7, reporta alinhado e pronto, Índia November. O Trip 55 no 4, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 55 no 4. Alfa Victor Juliette mantém a posição após a aeronave na alinhada na 107 decolar, autorizado o ingresso na 107, o Alfa Victor Juliette. Índia November Alfa autorizado a decolagem da pista 107, o vento 170 graus com 5 nós. Índia November Alfa. Solo 3594, está pronto para ataque, PAB 69, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Tem camparão no meu pé. Índia November Alpha, controle 199.35. 199.35, até o regresso. Alfa Victor Juliette, autorizado a decolagem da pista 107, o vento 150 graus, 4 nós, reporta livrando o eixo da 1028 livre. Mais visuais, a mil pés no corredor até, reporta no farol da barra. Será farol da barra, entre no membro Alfa. Aqui no ponto de espera da Quebec, chama a torre, 1-1-1-62, ajustando 0-3. E após o principal, uma mais de Quebec. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Do Joete, contato agora com o controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, grava a Vita Juliette. Quando pronto, eu tenho autorizado a decolagem, vento 140 graus, 08 nós. Alfa Vitor Juliette, afastando 20 milhas. Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais a mil pés no corredor forte e reparto para regresso. 2, controle 19, decimal 35. Controle 19, 35. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5 no 4. Trip 5 no 4, contato radar, da Parmig de voo, 190, sai da PUCA. 190, PC da PUCA, 5 no 4. No 4, informa o tráfego 12 horas. É, o mesmo rumo é um Charlie 150, mantendo mil pés no corredor forte. Ciente, está cruzando 2000 agora, tráfego superado. 55 no 4. Alfa Romeo Índio November Alfa, é, frequência livre para coordenação, reparte para regresso. Okay, some sense.